tive medo de acordar de um sonho lindo. Garante reter, guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminhos, precipícios. Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança. Sensível demais, eu sou. Qualquer lembrança de nós dois, sensível demais. Você me deixou e agora, como dominar as emoções? Na na na na na. Por dentro chamo por seu nome, transmissão de pensamento. Longe a tua casa, vejo a luz do quarto acesa. Não tem nada quanto vaza que segure essa represa. Nós dois.